Pompilho! Agora, caçadores. Agora, caçador. E aí, chico doido? O baile do Patrese vai trazer o maior show de marcantes. Show de marcantes. Show de marcantes. Patrese. E Marlon Beach é aqui. As melhores recordações musicais da sua vida. O top DJ do Pará irá trazer para você e vai fazer você viajar aqui no gigante Crocodilo. Crocodilo. Elias Melo, tá comigo também. Aqui no gigante Crocodilo. Vai, meu top do Pará. Comece o seu repertório de sucessos. Se é pra começar, então bora, meu irmão. Patrese e Marlon Beach já na área. Pra detonar tudo. Bora, bagulho doido, meu irmão. Vamos pra cima. E a música mais famosa do baile é essa aqui, ó. A música de motel. Pai, então bora! No batidão, no batidão! É o baile do Patrese! Começando, bora, Marlon! Meu parceiro Alanzinho, da coxa! O Ramon também! Ramon da rádio! Aqui, ó! E a galera vai no clima, no baile do Patrese, junto com o Marlon Beach no Pompilho. Um, dois, vira! As melhores! E aí, velho, comportado? Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você. Tá no 12 aqui no choque também, pai. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi. Bora, presidente! Presidente Cidinho! Os irmãos assim, parecido! Você aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Chega de chorar. Patrese. Foi como um ano e um segundo. Bora, Pitbull! Seus olhos negros, luz. Jeito que tu gosta. Traz uma grana. E o sorriso à flor da pele. Eita, guarda. Olha a Camila Marquezinha também nos camarotes. A flor da pele. Aí, Coninha. Aqui em você, o meu mundo. Imaginei pra sempre ser tua. E uma maneira de te ter. Direto pra você, mulher. Você tá aqui. Olha a Suzy também, minha vizinha. Tá na área, meu irmão. De prazer. Arrepiando tudo, tudo. Olha o bim, olha o bim, olha o bim. Emoções, aquele nosso amor. Não esqueço nem um instante, baby. E o quê? Quero te encontrar e relembrar as nossas. Esse é o Moura, dá valor. Amor, o choque aqui é 220, amor. Pai. Não é 110, não. É posso então, bora, bora, bora, bora, bora. Você é meu amor, meu louco desejo. E aí, Pipirinha? Meus caixa abaixo, né? Esqueço. Bora, queixinho. O calor e o gosto. Você tá aqui, ó. Aqui no Baile do Patrese. Sua eterna namorada. Vem me amar. Mas que nunca estou apaixonada. Para, meu irmãozinho Delmo. Por você. Parceiro Delmo do Rock também. E a sua prima. Tu lembra? Laís também. Banda Tecnoicia. A Laís Dias, né? Do Pará. Pra se ligar. As emoções, aquele nosso amor, amor, no amor, e em nome, nome, bora neném, bora pra cima, neném, meu irmão, pra cima, de Fael Celulares, o homem tá na área, tomando todas, tá daquele jeito, aquela base, é Fael Celulares no telão, bora, vambora, vambora no batidão, 3, 2, 1, vai! O top DJ do Pará, DJ Patrese. E aí, Marlon? Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Acho que foi tão superficial. Meu parceiro Neguinho da Comaju também. Você vem agora. Bora, perito, pra cima. Você não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Paulo Guinho. Você vai ter que me errar. Refresca não, garoto. Olha o burro, bora burro. Quando o sonho se desfaz, você ama e depois não quer mais. E aí, burro? Olha esse choque. Caramba, você não sabe o mal que me faz. Você me usa e deixa pra trás. Esse garoto chora demais. DJ Nini. Bota a minha TJ Esporte no telão. O homem do grupo Las Vegas, como é que é, vai ver? É indiscutivelmente Patrese Banda. Bora, filha! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava. Olha o Thiaguinho, os garotos do Red. Bora, Thiaguinho! Aquele abraço, moleque doido! Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que matou a nossa relação. Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas eu tô com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. E o quê? E o quê? Você se de Lobo. Te deixar, te deixar e procurar um novo amor. Com esse coelho vou agitar. Bora, gato guerreiro! Olha o gato guerreiro, só na mão. O Paulo e a Carla também na retaguarda. Vamos nessa. Patrese. DJ Patrese! O top DJ do Pará. Vem correndo me fazer feliz. Não diz, bora! A primeira vez que eu te encontrei. Bora, Jamaica! Me apaixonou. Jamaica Design. Já pegou tua roupa, tua conta? Ei, Jamaica! Não consigo mais te. Para terça-feira. para Delmo, parceiro Delmo do Rock também, Anaís e Hugo. Ai. O Mzinho comigo também, aí, Mzinho. Aquele abraço. Da Camila. Por você me apaixonei. Foi na festa que aconteceu o nosso romance aqui no Palpira. Beijão pra você, grande Robinho. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu. Do meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Positivos aqui comigo. Sim, e o jeito vem dançando. Toma! Glória. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Fico só, sem carinho, e carinho, sem você. Então vem, vem. Quem? Quem? Quem nunca amou? Nunca amou. Nunca amou ninguém, não. Se eu vi, você já viu. Hoje tem vídeo, não tem? Então bora! Cobaia, cobaia, bora, bora, bora. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu perdi. Bora, belisca pra cima também, meu irmão. Tocar. Isso, pá. A Isafo, GDS. O Léo Moura também comigo. E o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. Também. Agora. Não para. Patrese, o top DJ do Pará. E as marcantes rolando. E a galera do clima aqui no Pompilho. E o Croco detonando tudo. Não diz, vai. Foi numa noite linda de luar. Espere que tinha doido. Bora, Robin. Você estava tão só olhando o mar. E o que? Deixa eu pensar. E ao me aproximar. Lágrimas em seu olhar. O Jamaica Design, o coreano. E essa primeira dama. Vida, o Andrei também, o Juninho. Surgiu, a Royal Black, tudo aqui, ó. Amar, o Alon. O amor que eu sempre quis. Me faz feliz. É doida. Aí, Alan. Me esqueci. Amor também, Radional. Vai matar outro de gata. Essa distância machuca, machuca cada dia mais. Estou morrendo aos poucos. Sem você eu fico sem ar. E o quê? O teu sorriso levo sempre. O Delmo do Rock. Além de também, Magno. Sandes, por toda a vida. Alô, Pitbull. Seus amigos. Inesquecível é de toca que dá choque. Hendrix. Bora, Dark. Lembrei. Cadê o Deco? A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Vamos, skate. Segura, garoto. Deu um choque aqui, acho que. 220. Triste, triste. Oh, não diga me. Não dá mais chorando. Estou para Driga. Apaixonado por a Gabi também. Passa nada de coroco, né? E tu te vas e te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Crocodilo. Que você sempre junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, eu busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. Vamos lá. De coração que insiste em amar você. Ele me mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais. O Cauê também, o Didi. Ele sente. Alvin Klein comigo. E no calor, e me culpa por levar essa dor. Gigante Crocodilo Prime. DJ Patrese! É louco, amor! Então vem! Quando te vi, o amor era Patião. De mim. O Bob também, parceiro Maurício! Maurício Paiva, garoto! E o Pitbull viajando! Vai pro Thiaguinho, garoto do Red. E a só primeira dama. Só de boa. Fora de gás. Terceira de gás. Só de boa também. Amor. Aquele abraço. Louco, louco. O Daniel do Carimbó da Sorte. Mais o destino agora. E chocolate. De ver. O Dasmin, aquele abraço. Aí, Marcelinho. Tamo junto. Agora não sabes como sofrer. As crocoletes. Meu irmão, pelo amor de Deus. Está pensando. Se prenda um sacana, meu irmão. Minhas noites agora. Tá duro já. Frias em ti. Se faz. Sai no CD tudo, diabo, boy. E agora passo os dias a esperar. Com os versos que escrevi. Bora, Bill! Acabou de passear, meu irmão, bora! Atenção, segurança! Então, chega aqui na reta agora, rapidinho, filho! Alô, segurança do Pupilho! Vamos lá! Vamos brincar na paz, gente, na boa! Atenção, segurança. Bora, Betinho. Bora, Betinho. Bora pra cima, meu irmão. E o meu coração. E aí? Bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor. Está pensando em minhas noites agora são frias em ti. estilo. E aí, nome? R. Abutique. Do empresário Anderson. R. Abutique, sempre fechado no baile do Patrese. É Duke Golden na parada. Duke Golden. Eu sei que não. Nossa história de amor, eu sei. Hey, não acabou. Eu sei que sem querer. Meu parceiro empresário Murilo do Ouro. Você. E aí, Murilo? Tá de boa, moleque? Descaixa baixo, de boa. Você chorou, fui eu. Por não escutar o meu coração. E agora? E agora? Não pude imaginar que pudesse amar alguém tanto assim. Fiquei com medo e fugi. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O show do Águia me faz. Robinho Heineken! Não consigo. Tá de boa, como parceiro Douglas também. A só no lazer. Curtir, curtir. Olha, a primeira dama, Samanta. Eu quero patroa. E amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Porque minha. Roberto Martins. Juru nas carnes! É o açougue número 1 do bairro do Juru! É Juru nas carnes, meu irmão! Do empresário Netinho! Do gerente Fabrício! Juru nas carnes! Hoje tem churrasco, papai! Bora! Pode ter um fim, sigo sem destino, sozinho já não sei pra onde ir. Bora, boa! Até o Chiquinho tá na área! Não! E em nome também de Itaquerina! É a Boutique Itaquerina! Fechado com o baile sempre! Boutique Itaquerina! A empresária Mai Cardoso e a Dani Mello! É a Itaquerina! A nossa história. E ela foi a primeira ainda. Pode ter um fim. Bola que tá na hora. Bola que tá na hora. Tá na hora de vamos pra cima. Bom filho, vai ao celular. Pra cá! ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu fofeto, ela quer o seu cocebo, a jogada na minha cara, então vou ter que levar, a jogada na minha cara, então vou ter que levar. Dois, um, que tem doida quando toma crocodilo. Eu tô posando no chão. Agora! Eu tô posando no chão. Parado no bailão, oi no bailão. O croco tá pressão, o croco tá pressão. O croco tá pressão, o croco tá pressão. Pra cima! Bora, Felipe Lopes, vai abrir no Brasil! É no Pompilha, parada! Maldito pirata! Aniversário do Paulinho dos Garotos do Red. Hoje tem vídeo de tudo, meu irmão. Joga, joga. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. DJ Patrese, bota na pressão. Só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Já falei, DJ Patrese, bota na pressão. É louco! Vou sair da festa quando eu tiver loucão. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Loucão, loucão, loucão, loucão, loucão, loucão, loucão. Loucão, loucão, loucão, loucão. Só que os loucos levantam. Do Patrese é malucão. E pega esse bagulho, vai, vai. Para as mamas com o bico, eu vou. Não para! Essa cabiela vai ser tatatatá. Caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, caquiado, no jeitinho do velho. Bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho doido, bagulho, bagulho. Dá-lhe meu top do Pará agora. Dá-lhe meu top do Pará. Patrese, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão. Tá doidão, tá loucão, o Patrese tá doidão. Alberto Martins, se liga, meu irmão. E a galera no camarote do Pompilho, a gente vai detonar. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, bora, bora, não seria pra você. E de mão dadas não ia dar. E o que, e o que? Agora veja o som. Há muito tempo. Bora, Marquinhos. Homem da XP, acho graça porque não restou. Um abraço também, beijão pra Anne Baixo. Ficou a gente, aí Anne. Beijão pra você, mulher. Você é uma danada no Facebook. Com esse mundo de... Agora! Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu destino. Joga, joga, galera do papão. Joga, joga, galera do papão. E a torcida do Remo feliz da vida que ganhou mais um, mais um. Chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel. Santorini, a hidrógeno do Barreto, é chupitel, o bagulho. Deixa deixando o batidão. Vai! Deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão, deixando o batidão. Júnior Santos, deixando o batidão, não batidão, não batidão, não batidão. Mais pólvora! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado, entra assim, lalalá. Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo até o chão, vai descendo. Hoje eu vou pro rolê. Fala, carequinha! Carequinha, show! Casa, e o Diego CD! Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Hoje eu vou virar. Tá tudo dominado, tá tudo dominado. Tá tudo hoje eu vou virar. O fagaço tá tudo dominado, tá tudo dominado. Tá tudo dominado, tá tudo dominado. Tá tudo dominado, tá tudo dominado. Cadê o gritinho das gostosas? Tá tudo dominado. O gritinho das sinceras! Tá tudo dominado. O gritinho das virgens! Tá tudo dominado. Toma no papinho, toma no papinho. Um, dois, três, agora! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando. Então te liga, vai! Na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, a culpa foi agora. A tese que tava tocando aí já viu, é rock doido. E a culpa não foi minha. Aí, Matheus Alves, o Caio também aqui com a gente. Viu, é rock doido. Alô, Belly. Sabe aonde eu tô curtindo aqui no Croco. Fala, Pedrinho. A da Feira da 25 também, Aline. Tá aqui comigo, só na manha. Invadindo o Pompi. Se segura aí, novinha, que eu te levo uma dela. Tô no Croco, tô no Croco, tô no Croco. Bora, minha XP. Todo mundo reunido aqui do lado direito. Tô no Croco, tô no Croco. Ricardão Lobo Mal, tá na área. A ponta pra chapada. A ponta pra chapada. A ponta pra ela, vai. Aponta pra safada que vem pro crocodilo e deixa o namorado em casa. Fala, meu brother! O crocodilo e deixa o parceiro Serginho do Cambista! Aponta pra safada! Tá no camarote, camarote! Tu sabe que eu sou safada e que eu tenho marido, então não conta pra ninguém. Pega, pega, pega, pega, e pega, pega, pega, pega, ela, pega, pega, ela. Bora que o baile tá louco, meu irmão! Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. E aí, Camila? Isso complica. Tu chupa ou tu morde? Bate vontade. Pega os dois? Diga. Ela gosta dessa nostalgia. Liga. Fala, porra! Meu abandona, Paulo, sabe quem é nós. Já comprou o teu badá, Paulo? Prepara domingo, domingo com a G. Terça-feira no setor do Juruna. E em nome de Saca Praia, Saca Praia, sempre fechado com o baile do empresário Eric, Saca Praia, meu irmão. Não brinca aqui, Ado, toma. Sua não é minha, foi você quem jogou na PPK. Aí conhece minhas amigas que o Gabriel comeu minha tcheca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na PPK. Toma, toma, toma. Olha esse milagre. Neném aqui no cômodo do animal. Aniversário do neném. Aniversário do neném, Patrese. A bicha tá louca. De volta, tá tomando pra Daniel, parceiro Daniel também do Carimbo da Sorte, parceiro Fabrício Roquinho, bora vocês. É aniversário do meu parceiro Nenê dos Caixa Baixa, meu irmão, esse é considerado. Bora, bicha, aniversário do Nenê, tá no setor deles, meu irmão, o bagulho é doido. Bota na pressão, e doida. Bota na pressão, e doida. Bota na pressão, e doida. Bota na pressão, vai. Bota na pressão. Eu vou endoidar, só vou chegar em casa quando o dia clarear, vai virar agora. Toma, toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha, toma de tapinha, vai mexer nessa bundinha, não baga. Você disse que o destino nos separou, que o plano não era fazer eu chorar, mas eu descobri que tem outra mulher, por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja. Joga a luz, belisca. Ou até dona do seu coração, mas eu duvido que vai esquecer. Os cara doidos só querem as bandidas. Os cara doidos só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas, bandidas. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Galera do camarote vai doidando e o Patrese e detonando. O Bora Bora Luciano da rede, rede, rede. E aí, Luciano? Tá comigo também? Olha o Júnior Eletrizante também por ali. O bagulho tá louco. O bagulho tá louco. O Patrese tá loucão. Vai. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E aí? O bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do troco. Júnior Santorini. E agora? Tá lindo. Tá bonito. Tá pai d'égua. O bagulho doida. Bora dançar. Bora que é hoje. Todo mundo vai pro lindo apaixonado. Pega o lindo apaixonado, doido pra transar. Júnior Santorini. Doido pra transar. E doido pra coisar. Vem pro baile, vem pro baile, vem pro baile do Patrese, vem pro baile, vem pro baile. Vem pro baile do Patrese, vem pro baile, vem pro baile, vem pro baile do Patrese, vem pro baile. Bagulho de, bagulho de, bagulho de, bagulho de, como é? Bagulho de, agora, bagulho de, bagulho de, tá doido, bagulho de, no papinha. Ame quando não merecer, hoje sonhei baile do Patrese. Até recordar. E Marlon Beach, hein? Mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagina o quanto quero ver você. Sei que eu não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. E no amor, diga que o nosso amor. Penélope Charmosa no telão também. De amor, você nega pra você. Do empresário Olhão. E a Deise Miranda. É Penélope Charmosa. Vai! Fofoqueira dá um grito, quem tem amigo corno faz barulho, quem já levou chifre aí dá um grito, ah, tudo santo, ah. Quem já colocou chifre faz barulho, quem tem amigo viado aí, quem tem amiga sapatão dá um grito também, agora, um, dois, três, vai, vai, vai. De março, aniversário do Jamaica Design, no Fala Clube. Prepara, Jamaica! Tudo na tua conta! Alberto Martins! Gilson Lange! Olha a minha produção, lancha sempre, minha irmã! A Gilson Lange! Irmãozinho, segura! Celulares, vai aos celulares, Aristo, Mátio Belém, minha patroa do lar, bora Loura, bora Fael, olha a base do Fael, meu irmão, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, joga tudo, maluco, maluco, maluco. Olha a Camila Marquezine. Só numa fantasia dela. Pra terça-feira de carnaval no bloco. Minha vida foi sinônimo de. Só bem. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. E aí, gato guerreiro? Segura! Medo de sofrer por minha paixão. O Miau também por ali, ó. Segura! A GDS e Fantasminas. Diz que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz a paz. O quê? Vou te amar sem medo. Medo de errar. Oh. Um mais um e sempre é dois. E aí, mano? Temática do amor sem medo. Eu vou me entregar. Oh. Então vive. Eu procuro as luzes que. E o quê? Encontrei em seu olhar quando te conheci. Baile do Patrese é bagulho doido. Sei que não valorizei. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Chico com paral de tanto bom. Chico com paral de tanto que te quero. Se recorde de você no passado. Hoje o tempo me pôs. Hoje o tempo me pôs. Hoje o tempo. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. E o quê? tu já sabe. O taca do Malex. O complexo da pele. Tá comigo também. Verdadeiro, aí, pato. Vamos pra. Amiga Magoli. Que tá tudo bom. Te liga! Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem com senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Bora, senta, mulherada! Senta, senta. Ai, droga! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga! Na, na, na, na, na, na, na. Quebra! Na, na, na, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Então vai. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. Mas do jeito! E os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Te fuder. Te liga! Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada, te levo pro meu que te toca piroca. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Já que tá tudo programado no esquema, e hoje à noite eu quero. Já te avisei que eu mato aula sem problema. Porque eu prefiro desse jeito escondido hoje. Que eu vou brotar na tua base. Volta aqui! Coisas da vida. Isso complica. Que às vezes bate vontade e eu taca pica. Ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é mó safada. É desculpada danada pra poder sentar pra mim. Vai senta, vai senta. Senta, senta. Sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Puta que pariu, matei a vontade da minha. Vou ter que parar mais uma vez com minha ex. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora. E aí, mulherada? Me deixa contas, do jeito, bora! Vou dar nadinha, você! Na pretinha, vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é bom. De boca, que é muito bom. Oh. Olha o burro, olha o Chico doido! Galera, tudo aqui, ó! Tá muito bom. Nossa, gente, cabija! Agora que é? Roberto Martins. Agora contigo tá. Vai tá gostosinho, vai. Vai tá gostosinho. Vai tá gostosinho, vai. Vai tá gostosinho. Tá muito bom, tá muito bom. Eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter. No baile, no baile! Hoje nós em conversa. É o baile do Patrese. E não é à toa que eu me joguei no Mandela. Vocês! Eu me joguei pro Mandela. E o quê? Animal, sua primeira dama, o, Dani. Eu vou pousar no chão. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com... Levanta a latinha e tudo, vai. Tá copo, levanta... Agora. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. E agora? Safada.